temer e o que não temer. Cria adrenalina e dissemina a coragem dentro de você. Converta seu sonho, mude sua realidade agora. Esse é um dos pontos, não jogue a oportunidade fora. Se correrem atrás, avançar, vão ver o seu campo florido. O mundo, meu irmão, pertence aos mais ousados e atrevidos. Luta pra sobreviver, busca conquistar poder. Pergunte a quem tudo vê, quando eu tô no jogo, estilo é louco, jogo pra vencer. Luta pra sobreviver, busca conquistar poder. Pergunte a quem tudo vê, quando eu tô no jogo, estilo é louco, jogo pra vencer. Já vem o nosso aliado, ande por aquilo que deseja. Pense além do seu tempo, malaco, conquiste tudo aquilo que almeja. A origem de tudo tá na sua coragem. A primeira qualidade é trazer a bagagem. Audácia, bravura, reforça a imagem. Se preserve imune contra a sabotagem. Manter o foco é importante, doidão, pra não viajar no mundinho da ilusão. Fantasiar com o que não tem na mão, uma fábula criada pra pagar de charlatão. Quem confia em si mesmo ganha confiança, isso não é segredo. Tem que ter atitude de meter a cara e bater de frente com medo. Sabe que uma lata de peixe não vai trazer sua felicidade. Tudo bem, paga suas contas, mas não tem prazer de verdade. A prosperidade aliada ao que é certo, pra se chegar ao oásis tem que atravessar o deserto. E não abaixa a cabeça contra o que julga ser impossível. Autoestima controlada, mente equilibrada se torna imprescindível. Os quatro pilares da vida: amar, sofrer, lutar, vencer. Ame muito, lute muito, sofra pouco pra lhe